Não, não, o computador que expressa, velho. A gente tá falando de Deus, sabe? Isso choca, meu. Parece que a palavra de Deus não vai colocar aqui. Isso daí me chama. Deixa doido, velho. Parece que a palavra de Deus não entra no coração das pessoas mais. Mas, MP. Fala, velho. Há 2007 anos atrás, ele já nos ensinava como será o céu. E de que adiantou? Mesmo tendo uma luz, a única, a verdadeira, continuamos vagando. Tal qual aquele que sabe, mas não respeita o limite. Respeitamos, mesmo que forçados, policiais, políticos, falsos profetas, aquele que se diz rei ou rainha. E como anjos sem asas caídos, transitamos neste mundo de provações, entre o pecado e a fé. Crentes, que o nosso terceiro tempo será melhor que o dos outros. E nós, na nossa ignorância espiritual, não conseguimos perceber que perante Ele somos menos que apenas crianças. É verdade, nego. Só que as crianças também crescem e se transformam em mulheres e homens adultos nesse mundo de trevas, onde a maioria entra no jogo do inimigo, cujo sistema é perverso, mentiroso, injusto, medíocre, falso, ambicioso. E as pessoas se tornam descrentes do onipotente Deus, onisciente e onipresente. Jesus Cristo foi cuspido, foi humilhado e torturado por seu próprio povo por trazer a mensagem de Deus. Por nos amar, ele morreu e pelo mesmo amor ressuscitou. Ele me prometeu que vai voltar. Você crê ou não?